no swing. Xiii, gente. Explodiu. Léo Santana e WM. Explodiu. Quando ela passa, a gente grita, é do Brasil. Brasileira já nasce de fábrica com um pandeiro. Ah, tem samba no pé, acha na cintura e funk no corpo inteiro. Deixa os gringos zoar com aquele papinho de 7 a 1. Hoje a gente vai desafiar o mundo inteiro. Na Copa do Bumbum. Ruivinha e a morena na defesa rebolando. É o WM, é o lançadora. Descontando 7 a 1. E a torcida comemora quando a bunda faz bum. Na Copa do Bumbum, bum, bum, bum, bum. Na Copa do Bumbum, treme o bumbum, desce o bumbum. Na Copa do Bumbum, vai com bum, bum, bum, bum, bum, bum. Na Copa do, vai, joga o bumbum, desce o bumbum. Agora é mundo. Xiii, gente.